Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Mundo Antero Web. Edição para segunda-feira, dia 16 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer dois momentos distintos. Um mais clássico, com Strawberry Fields Forever, música original dos Beatles e que vai aqui ser interpretada por artistas vários, entre flautistas, saxofonistas e outros instrumentistas. Nicholas Gunn traz-nos depois Tale of Two Lovers. Estas músicas abrem a edição de hoje do nosso Nota 7, um espaço que vai para o ar aqui no canal 1, de segunda a sexta, mais ou menos entre as 19 e as 19h15. Hoje abrimos com Strawberry Fields Forever, um original dos Beatles, aqui como é lógico, em versão instrumental. Vamos à música, ouvinte. Estamos de volta e vamos acabar a edição de hoje com Ritmos de Espanha. É verdade, desde logo este clássico, Solamente Una Vez, à guitarra de Gil Ventura, um conhecidíssimo nome no mundo de música instrumental. Seguimos depois para o término deste programa com Novamenco. A música chama-se Sahara. Apesar de ter este nome, tem mais ritmo de Espanha do que... talvez alguma coisa oriental, talvez, mas... é mais para a Espanha. Talvez seja da conexão estreita que há entre saraus e espanhóis. Talvez. Vamos ficar nesta edição com estes dois temas e eu despeço-me. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima noite na companhia, ou tarde na companhia do Canal 1. Daqui a pouco, Margarida Silva traz mais uma edição de Rádio Cozinha. Fique bem. Boa noite e até para a semana. Bom fim de semana. Gil Ventura com Solamente Una Vez.